please ask him for the tech. Pegou o tango, prossiga. Informa o pátio que se encontra. Chegou a de cópia. Contact 1 2 0 3 horas 40 Fernando Nova. 0 a bordo, Altina Bruno 0 no 7, táxi via Índia Alfa no Banco Espera Torre 1 no edição 9, 5 com voo. Tango pronto para cópia. Autorizado Curitiba, nível 430, via Upper Zulu 10, Fubab, Upper Zulu 16, plano de voo. Saída da El, Leda, Motiva, decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5471, proteja. Correto, informa PLB. 7 a bordo, altímetro 10 no 7, para acionamento chame torre 1-1-8-5-9-5 com voo. Gente, 07 a bordo. Solo 3-8-5-8-0-2, solicita acionamento na posição. Gente, chama para o pushback. Gente, passado. Bom, X-ray. A gente pronto a linha decola sem parada. Autorizado, alinhar e decolar para zona 0, vento 080 graus, zona 09. Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 19, decimal 8, aciona 5470, coteja. Bom, 09000, autorizado da Fortaleza, 1670, via Pernambuco, 19, saída Momo, transição Frotti, decola 510, curva esquerda, controle 198, transporte 5470. Procedimento correto, chama para pushback, acionamento. Do 2795, continua a aproximação, aguarde pista livre, base da Avianca iniciando rolagem. Guarda pista livre, azul 2795. Pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 089. Livre pouso, azul 2795. Oceana 6310, decolar 47, controle Salvador 119, decimal 8. 098-6310, grato, boa noite. Boa. Novamente chame torre, 1-8, sinal 95. Romeu November Golf Tango, acionamento a critério, chame pronto táxi. Apesar de chamar o táxi. Autorizado a chamar o táxi, já não sei. Azul 2795, nos alô 50, livra à direita, chama controle solo 121 na décima 1. 211, azul 2795, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2795. Pedro? O 2795, táxi Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportagem da Juliette, prossegue para o 43 ou 275? Sequência, não, táxi Via Alfa, Kilo, 43, posição 4 esquerda. Alfa, Kilo, 43, 4 esquerda, obrigado. Salvador Ground, American 230, 811, like a threat player, on the clock. American 230, expect Momo departure, standby for AC clearance. Okay, we'll expect the Momo and I guess the Nenum transition, and we're standing by to copy American 230. Thank you, sir. Salvador, é o gol 1-0-9-4-1 a bordo, 3 horas e 14 de autonomia, alternando saloi. Altino 4-1 a bordo, altímetro 1-0-1-7, táxi via faixa, passe através do portão 612. Faixa vai reportar através do 612, é gol 1-0-9-6. A gente mantém a posição, aguarde para prosseguir no táxi. Para a posição 3258 a bordo 1 no 140, 3 horas, João Pessoa. 3858, Ciente 1140 a bordo, altímetro 1017, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse 95, com voo. De Alfa, 3858. Bom, no 096, segue como número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, esse 95, com voo. Com número 2, ponto espera Torre 3895, gol 109000, obrigado, atolante. Can 230 ready to copy? American 230 ready to copy? Torre, boa noite, TAM 3258, ponto espera pronto. 3258, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 090 graus, 7 nós. Ele volta 3258. Romeu 90, Golf Tango, táxi aprovado, chame no ponto de espera da Oscar. Two, three, zero, ready to copy? Yes, sir, ready to copy, American 230. 230, clear to Miami, flight level 340 via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, Upper Alpha 555, flight plan route. Momo departure, Nenin transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 19.8, squawk 5502, read back. American 230, clear to Miami. Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, Upper number 555, flight plan route. The Momo departure, Nenim transition, runway 10 left turn, departure frequency 119.8 with a squawk of 5502. Flight level 340. Oh yeah, sorry, 340 on the altitude. Read back right, call ready for push and start. Roger. TAM 3858, decolada 57, controle Salvador 119.8. 119.8, TAM 3858. November, Golf Tango, decolagem autorizada, pista no 7, vento 080 graus, 089. 109, informo que manterá a posição por alguns minutos, aguardando separação com a aeronave que decolou à frente. 109. November, Golf Tango, decolada 58, controle Salvador 119.8. Controle Salvador, 198, obrigado, boa noite. Na 096, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus 089. Decolagem autorizada, 096. Uno 096, decolar ao 02, controle Salvador 119, decimal 8. Salvador 198, volta 096. Salvador, muito boa noite, 63, 13. Controle. Posicionamento 3, 13. Avistado, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. De pouso, 63, 13. Oceana 6303, pouso autorizado, piscina 0, vento 090 graus 079. E pouso, piscina 063. Minha 3-1-3, no solo 07, direita, Foxtrot, controle solo no 2-1-1. Direita, Foxtrot, 2-1-1, 3-1-3. Soro Salvador, boa noite, seria minha 3-1-3, divisor. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, mesmo. Via Alfa, Torre Salvador, boa noite, Azul 4298, estabilizado LS da 10. Azul 4298, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus 079. Livre pouso no 0, Azul 4298. Passou Juliette 163, Juno 3. Táxi via Juliette, portão 4. Portão 4, autorizado 63. Poderia confirmar o vento para azul 4398? 090 graus 089. Gente, 4398. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu, Juliette, Alfa Vista. Gente, eu vou até 18. Para o controle? Papa Romeu, Juliette, Alfa Vista. Papa Romeu, Juliette, Alfa Vista, chama o controle em 119-35. 119-35, Juliette, Alfa Vista. 4298 no solo 12, direita Foxtrot 121 decimal 1. Direita Foxtrot solo 211, azul 4298. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Juliette Alva Vitor. Taxi Alfa é partindo da Juliette. Táxi via Alfa, Egotrante 2010, azul 4298. Pista livre, pouso autorizado, pista 10, 080 graus, 079. Livre, pouso, azul 2782. Avisa a sua identificação, recuo de bônus para interceptar a chegada a bônus. O QNH1017, troque novamente a frequência do controle para 119-18. Pro aqui, bom, filho. Vai trocar a frequência para 199.8, Juliette, Alfa Vista. Aproximando-se da Juliette, azul 4298. Prossegue via Juliette pro 01 no quadro principal. Juliette, posição 01, quadro principal, azul 4298. 782, solo, ao 15, libera direita, solo, 121, 1. Direita, 1211, boa. Solo, boa, azul 2782, livrou na Eco. 2782, boa, Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 4, Romeu no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 4, Romeu, azul 2782. Boa, azul 4398, informa guardando, vai jogar na posição 01. Gente. Ground American 230, ready to taxi. America 230, approved your taxi van in April. Taxiway India and hold point, call tower 118 decimal 95, KNH 1017. Okay, 1017, India, apron India, then holding point 10 and tower 118 decimal 95, America 230. Rio 5974, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Hotel American 230, we're ready to take off. American 230, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. Solo 28, libere direita, solo no 21, decimal 1. Solo 6313, para Guarulhos, está autorizado, nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Motiva, intercepta a Pendulu 10, Taubaté. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5507 no transponder e o controle 119.8. 3620 para Guarulhos, na posição de voo. Decola 10, perfil da El, Leda Monte para o primeiro perfil. Perfil 10, você trabalha até 5507 no transponder. 198 é controle, Ulfian 63, dona André. Contagiamento correto, me chama quando pronto para o push no 4. Boa noite, Rio 5974, prossegue Alfa Kilo, pátio 3. A posição é meia dúzia no pátio 3. Alfa Kilo para Marca 230 Barnett 21, contact now, Salvador Departure Control 119.8. 119.8, good night, American 203. Na escuta. Torre Salvador, boa noite, é Rio 5972, baixado, checado no X-Ray. Rio 5972, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 99. Autorizado, pouso, Rio 5972. Corrige Salvador, Papa Romeo Juliette Alfa Victor, estabilizado na final da 1-0. Papa Romeo Juliette Alfa Victor, avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Número 2 para pouso, aguardando pista livre, Juliette Alfa Victor. Juliette Alfa Victor, informe o pátio que segue após o pouso. Pátio da Aerostar, Juliette Alfa Victor. Ciência, Juliette Alfa Victor. Boa noite, é o Rio 5972, visando a pista na sua escuta. Rio 5972, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, a posição é a 7 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 7, obrigado. Salvador, Boa Azul 4235, final de 5 milhas e meia. Pista 1-0. Azul 4235, continue a aproximação aguardando pista livre. O vento 080 graus 79. Ciente, Azul 4235. Alfa Victor, solo 37, libera a direita agilizando e chame solo 121 onde está 1. Livrando a direita, 121, Juliette Alfa Victor. Alfa 4235, informa o vento 080 graus 089. Agora pista livre, pouso autorizado. Livre pouso azul 4235, pista na zero. Alfa Juliette, contorno o espaço, me chama para ingresso na Lima. Boa noite. Não, vou passar o balanço ali, zero. Alfa Juliette, contorno o pátio, me chama para ingresso na Lima, por gentileza.